aqui é mais uma pra quem desacreditou. O bagulho é louco, não passa mal. DFPE, LO e D, uma ocorrência criminal. Deus na minha som ganha. É fora do que os botam. Cê tá ligado? As mãos pro ar. Vamos que vamos. Deus na minha som ganha. Fora do que os gangsta rap pela favela. As mãos pro ar. Tem orgulho ao falar, sou gangsta. Eu tô fazendo e deixando os otários falar. Seu pensamento atrasado não vai me atrasar. Aqui é o som da vitória. Deixa a derrota pros fracos que vivem a fracassar. Vivem julgando o estilo, querendo nos imitar. Quer ser da rua, pulso pensando em nos enganar. Nossa essência é real, não dá pra falsificar. As gatas saca babaca, o jeito que nós chegar. Imprevisível e preciso, aqui só vale ganhar. Não tem tempo pra teste, vivendo de surpresa. Qualquer momento inimigo pode se cisma de cobra. Não quero tá de vacilo quando essa hora chegar. Malicioso e ligado na estiga pra se apegar. Depois do primeiro tiro doido é foda parar. Então se liga comédia, acho melhor evitar. A bala é cara e já tenho muito B.O. pra assinar. Buscando a pode cismar e inventar de forjar. Tenho uma filha crescendo e muito som pra gravar. Fazendo os corre pra ver a gravadora bombar. Fazer dinheiro com passa só pra poder sossegar. A correria é louca, mas dá pra se sustentar. Mas se o jogo virar, favela vai festejar. Muita veja fumaça, só grama e grade chapar. Cai até os ruas, gangueiros tão pronto pra guerrear. Desse o sistema falhando, os caras curtem roubar. Os de pedestre e varal, aqui não vão se criar. Tem uma bala guardada pra esses tipo noia. As ruas são perigosas, não inventa de se jogar. Os corações têm maldade e pontos pra praticar. No seu sofá nos ouvindo é fácil de discordar. Eu quero ver vir pra cá e ter moral pra entrar. E aí, vai encarar? Isso aqui é favela, rapá. Guerreiros na rima, som gangsta. Maloqueiros botam as mãos pro ar. Guerreiros na rima, som gangsta. Maloqueiros botam as mãos pro ar. Sou gangsta, rapper, sou rap, protesto. Reivindicação, indiferente, dialeto. Vou pro sul, vou pro norte, parceiro, vou pro nordeste. Através da minha voz, represento o centro-oeste. Ocorrência criminal e o compasso é L.O. Tá ligado que afirmam, cê nunca está só. Um salve pra todo nordeste. Os pancadão tremem o chão, isso aqui é de praxe. Ganhando a cena, estilo louco é o esquema. Calça larga, tatuagem, os bico querem problema. Mas quando vê que o bagulho é mais que imagem. Resgate consciência, intelectualidade. Nos bumbum que bate, nas caixas que estrala. O mano que transmite mensagem com as palavras. O louco que escuta e que assimila. E que direto e reto preza pela família. É bom saber que ninguém deixa morrer proceder. Possas crer, conexão DF, Nordeste. Satisfação escrever e nego papo pra verde. Eu tá sempre alerta, né, nos para um bolê. Com os cana que invade o baile no domingão à tarde. Pede botar covarde, bate sem necessidade. Abuso de autoridade, Deus que me livre e guarde de tanta atrocidade. Tentou fora da cidade. É desse modelo, né? No DF, em São Paulo, no Rio, no sertão, no Nordeste. Mas temos como reverter esse problema. União, conexão, irmão, esse é o esquema. Satisfação de uma ocorrência criminal e o compasso L.O. Salve! Daqui pra lá, de lá pra cá. Conexão em torno sul, L.O. e os compassa. É gangsta, pra rimar. Direto e reto, o verso no ar. Deus da rima, som gangsta. Maloqueiros botam as mãos pro ar. Satisfação, compassadinho, ocorrência criminal. Tamo junto de Pernambuco a Brasília. É tudo nosso. Gangsta rap, rap protesto. Som verdadeiro. Som da favela. Igual NF.